já pensou em desistir? É, eu também já pensei. Olhe nos meus olhos e me diga o que cê vê. Tente decifrar os enigmas do poder. Quanto mais, melhor. Quanto mais poder é em vão. Se perde a noção do amor e o perdão em seu duro coração. A fé é uma razão e não uma emoção. Irmão, preste atenção. Oração, sensação, são capacitação pra fazer a escolha certa. A minha adoração eu consagro como oferta. Várias foram as lutas e muitas as batalhas. Com minha perseverança obtive a vitória. Na fornalha eu pulei e dancei, não me feri, pois o exército de anjos estavam por ali. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois quem me guia me torna mais forte. Meus sonhos um alimento para minha motivação, me fazendo acreditar que era possível a salvação. Então não desista, o sofrimento é uma lição. Mesmo na aflição em meio ao mar turbulento, Deus te... Para me abastecer, esse vazio em minha alma, quem que pode preencher? Os prazeres, desejos profanos corroem os meus sentimentos, me sentindo mais vazio, me fazendo morrer por dentro. Noites frias na vida só servem para refletirmos sobre nossas decisões e desafios para agirmos conforme a vontade do Pai. Serei fiel e submisso, crucificando meus desejos para morar a Ti, meu sacrifício o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. A todo tempo aliviou as minhas dores e acabou com o sofrimento. Glorificado e exaltado seja o Teu poderoso nome. Transformou a minha vida, me fez ser um grande homem. Consequências assumi por viver só por viver, mas um dia me rendi ao Seu grandioso poder. Ninguém sabe o que eu passei pra poder me condenar. Minha história foi escrita por Deus e é só Ele quem pode mudar. Então não desista, o sofrimento é uma lição. Mesmo na aflição em meio ao mar turbulento, Deus te estende a mão. Então não desista, o sofrimento é uma lição. Mesmo na aflição em meio ao mar turbulento, Deus te... Deus te estende a mão. Então não desista, o sofrimento é uma lição. Mesmo na aflição em meio ao mar turbulento, Deus te estende a mão. Olhe no